Autorizado Sierra Bravo Lima Oca, 260 nível, direto conforme rota, decola da 10, curva à direita, na Arbor, Elefa, controle 1208, aciona 5027. 729, prossiga. Velocidade coronário nível 380, bom sinal, proa de bridge. Aguarde, irei solicitar o centro. Nada. Livre acionamento no pátio 3, Bravo India Golf, chama táxi. Pronto para o táxi, Bravo India Golf. Sente copy OB? Passar 2 a bordo. Quantos? 1-0. 1-0, ciente. Bravo India Golf tem táxi autorizado via pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-9. Sete pontos, pronto para decolagem? Paulo, bom dia, Oxanelli, livrou a pista. 6250, bom dia, ingressa na... Corrigindo, você está na Alfa, chamando para Juliette. Repórter, antes da Juliette, 6250. 1073, chama o puxa. Sou ciente, mantenha a escuta e aguarda. Tráfico vai passar a retaguarda. Temos a Bravo, fora do solo. Vai com proa do farol de Itapuã, autorizado. Gente, tango de Bravo dá presente, então, pro farol de Itapuã. O tráfego informal, um minuano, decolou aqui, pista no 7, vai sair no corredor Axéu, no mil pés. Mantenha 500 pés, aguarde transferência de comunicações. Tango de Bravo. Mantendo 500, aguardando transferência de comunicações. Tango de Bravo. Salvador, papapá, mais que Bravo, né? Papapá, mais Bravo Oscar, baixa vista, decola. Tá no 4-3. 4-3 decola aqui, dá pra ficar parado. Tá com sua ideia, Alves? Sim, tá livre o cruzamento final do pistão dela. Não, negativo, senhor. O também já dá pra querer fazer só o assistente. Ah, desculpa, é 1019. 1019, também já bravo. Pistão Mike Quebec, declarado 04, controle 1208, até a volta. 208, regresso, pistão Mike Quebec. Controle Salvador, Papa Tango Vitor Mike Quebec, decolou, você escuta? Eita, 500 pés, o controle 1208, zona 5003. Fora da barra, Vitor Mike Quebec. 3003, só curva direita, controle 1208. Confirmando, o transponder vai ser 0260, já está acionado? 0260, não, pra gente está livre, chama táxi. Corrigindo, chama decolagem. Xenar 6250, ingresso Juliette, portão 02. Juliette pro 2, 0073, coordena com a equipe de solo após o parqueamento da nave do Xenar 02, está autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Dia Bravo, comprou do farol de Itapuã, ok? Então, Dia Bravo, tá através agora do farol de Itapuã, está acertando o litoral, tá? Gente, mantenha 500 pés assim que ingressar no farol de Itapuã, no litoral, chama o controle 208. Positivo, tá mantendo 500, 1208, estamos em Dia Bravo. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Tango Zé Bravo. E modifique agora, chega, eu confio. Pode ser. Modificada 07, desça para o tiro de tráfego. Está autorizada já pela torre, uma base pela direita da 197, torre 11895. Sente, Drácula, coordenação 1895. Controle Salvador, bom dia. O Papa Romeu Tango Dia Bravo. Papa Romeu Tango Dia Bravo, bom dia. Mantendo a regra de voos visuais. O corredor axé. Toma o tráfego aí à sua frente, um PA32, está próximo já da boca do rio. Do Rio Vermelho para. Da boca do rio para Pituba. No mesmo sentido. Tango Dia Bravo reposta passando o farol da barra. Positivo, eu vou estar passando, eu sei que o tráfego na minha frente. É você que eu tenho que esperar. Oxané 6319, Recife agora, 1251, antena 3325, Oxané 6319. Encontro 3325, obrigado, bom dia. Regra agora 08, tudo mantém nível no 05. Forma estimado para pouso? Dido no 350, confirme. Enter. Lofa Índia, sendo identificação, reporte para descida, ajuste no 019 do Lofa Índia. Positivo, mantém no 195, aeroporto real e descida. Desça para o seu tráfego pelos corredores, reporte passando para IP do Lofa Índia. Para o estudo de tráfego, reporte para passando para IP do Lofa Índia, a proa de Vera Cruz. Para o controle, prossiga. Ah, o seu posto será em Boipeba, confirme. Ele prosseguir direto, reporte livrando a CTR, Tango Dia Bravo. Vitor Mike Quebec, no atraso conhecido a reportar, prossiga em regras de voos visuais, frequência livre para coordenação em pouso, Vitor Mike Quebec. Olha 20518, transponder 5076, para Pernambuco, 196, com 1937. Confirmando, é o 1397. Tá correto? Chama puxa e falar. Exatamente, acho que tá correto. 1397. Eu vou 1037, direto para o táxi, 122 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, já é bom. 1073, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, meia dúzia, corrigindo. 118, decimal 95, altímetro 0019. Índia Alfa, 1395, 19, 10. Grand American 92, ready to pass. Confirm souls on board. Grand American 92. American 92, confirm souls on board. Stand by, we're still waiting for our numbers. Roger. Alfa 10, pronto. Gol no 073, olhar e manter, cabeceiro zero. Mike Bravo, fecha o cruzamento do eixo. Gente, Bravo India Wolf, correção. O decolado aos 13, chama o controle 208. 208, Mike Bravo. Aproveita que vai a Abram 1, India and Alpha. Hold point, runway 10, tower 118, decimal 95. Altimeter 31019. Ok, Abram. India, Alpha holding point runway 10, 18095 for tower and 1019, that's a 9980. Oscar, prossiga. Bom dia, decolado Salvador, destino Ilhéus, com sobrevoo no Rio de Contas, está mantendo 500 pés, corredor a chave. Papapá, mais para Oscar, mantém regras de voos visuais, reporte livrando a CTR de Salvador. Mike, para Oscar. Informe estimado para terminal e pouso em Léus. Vai ter 2 horas e 30 de voo. E passei 2 horas aí até o ingresso na terminal, ok? Gente. Do Alfa Índia, mais próximo pouso, pista 97 ou 90, confia? 97, ó. Certo, então reporte para o Paripa, reporte Paripa rotatória, do Alfa Índia. Aqui em Pará. Azul 4207, a sua identificação, desça e mantenha 4000, ajuste 10019, autorizado chegada MOF, aguarde procedimento ILS X-Ray. Lima Kilo Zulu, mantenha a regra de voos visuais, 105, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. CTR, no tráfego conhecido a reportar, frequência livre para coordenação e pouso, Tango, Índia Bravo. Controle, bom dia, gol no 073. Gol no 073, contato, sobre mantém nível 340, na saída da Eulida após direto. Da Eulida após direto, subindo sem restrições ao 340, no 073. Several time American 982, ready to go. American line 980, clear to line up and take off. Wind 160 degrees, 05 knots, QNH 1019. Clear for take off, runway 10019, American 982. Salvador, approach control, frequency 120.8. 120.8, American 980, good day. Salvador, approach control, this is American 980, climb out of 2200 for 390. American 980, radio contact, climb at the flight level 390, Boca Jamo, Aracaju departure, American 980. Autorizado, Ilhéus, Nuno 40, Golf 677, decola da 10, com curva direita na saída coral, controle 120, decimal 8, aciona 0263. O 595 está correto, chama para o posto de ver estacionamento. Mike Bravo Oscar, prossiga em regras de voo visuais, no atraso conhecido a reportar, ao ingressar na terminal de Ilhéus, deverá chamar o mesmo na frequência 120 decimal 1. Mike Bravo Oscar. Papapapá. Bravo, India Golf, chame Recife agora na frequência 1260, alterna 1288. Bravo, India Golf, vai chamar Recife na 1260, alterna 1288. Bravo, Bravo, India Golf. Vai. Chame Recife agora, frequência 251, alterna 3325, gol no 073. 251? E 133, decimal 25. Alterna 3325, combinado, bom dia. Bom dia. Então, 3896, sua identificação, desça e mantenha 5000. Ajustado em 1019 na chegada à área, guarde ILS, excelente. Então, 3896. Engraçado, Interlado, está visual com o campo Zulu Alfa Índio. Chame agora a torre 11895 para pouso, Zulu Alfa Índio. 11895, grato, da Maria Avião. É. Bom dia, Zulu Alfa Índia. Desce mantém 2000, autorizado final ILS. Após pelo, desce 2000, final ILS. 14. Continue a aproximação, reporte na vertical da rotatória. Aportará. American 980, coming out of flight level 140, requesting direct Alfa Romeo uniform. American 980, go. American 980, coming out of flight level 145, requesting direct Alfa Romeo uniform. Stand by to fly direct to Aracaju, American 980. Stand by for direct to Aracaju. And requesting flight level 210 for final. Confirm flight level? Yes, request flight level 210 for final. Continue aproximação, aguarde instrução para pouso. Sul Alfa Índia copiou a torre? Positivo, está continuando a aproximação, vai aguardar instrução para pouso. Go and fly direct to Romeo Fox 018. Romeo Fox 018 will fly direct and up to flight level 210 for final, American 980. 60, essa identificação desse mantém 6000. Ajuste 1099, aguarde LS X-Ray, pista 90 na chegada Mari, com 1260. Vai, minha. America 980, contact now receive center on frequency 126.85, if unable, 125.45. 1265 or 125.45, American 980. Right. Localizador azul 4207. 207 completa, final, torre 1895. 1895. 3896-2000, PEC, legal 0019, autorizado a final LS. Autorizado. Paulo, Chanel 6140, formação Quebec, posição 2, pronto para a porta Recife. Chanel 6140, autorizado Recife, nível 350, aerovia Alterice 58, decola da 1-0, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5103. Autorizado Recife 350, via Alterice 58, decola pista 1-0, curva esquerda Puca, Aru, controle 208, aciona 5103. Chanel 6140, cotejamento correto, chama pushback e acionamento. Confirma? Confirmado, autorizado, confirma. Afirmativo, Alfa Índia, frequência livre. Abaixar travado, azul 4207. Azul 4207, autorizado pouso na 1-0, vento 130 graus, 07 nós, QNH 1-0 no nosso. Livre pouso 1-0, 4207. Azul 4207, no solo aos 30, direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. 219, 4207. Alternativa Porto, seguro para fora ataque. 48, abordo. Firma. Trevo 55 da Alfa, Alfa de espera da 1 0, chama Tony 1 no 8 decimal 9, 5 4, 2, 3.